Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há quase 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora estamos ao vivo pelo Facebook e pelos canais do YouTube. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas e os seus comentários. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e a USP de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. Semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo 17 de janeiro de 2021, uma manhã nublada, mas muito agradável para a gente começar o nosso programa aqui em Santa Bárbara do Oeste. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês, estamos a postos para começar essa conversa muito agradável do programa Visão Espírita com vocês que nos assistem. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, aproveitar o máximo, né, bebendo dessa fonte maravilhosa que é a doutrina dos espíritos. E que possamos aproveitar esses momentos para estudar, para refletir, para meditar sobre os conceitos que aqui serão emitidos. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que já estão conectados conosco. Que possamos hoje fazer mais um encontro, mais um grande bate-papo falando de Espiritismo, essa fonte de luz para nosso viver, né, Geraldão? Exatamente. O Luiz sempre diz que se nós nos dedicarmos ali às principais obras da doutrina espírita, uma encarnação é pouco. Então, que a gente se dedique a estudar cada vez mais, compreendendo nuances muito interessantes da doutrina espírita. Só para que vocês saibam, a semana passada ficamos devendo duas perguntas que colocamos no começo desse programa, e eu, ao realizar escrever o programa, eu não consegui sair de dois tópicos, que são os tópicos 39 e 40, porque são muito amplos, muito grandes, e pensando no título desse programa, nós demos o nome de O Perispírito. Isso é um assunto grandioso, maravilhoso. Luiz e Allan têm muita experiência sobre isso. E eu escrevi assim: o perispírito faz parte de nossa realidade imortal e sobrevive à morte do corpo físico. É um corpo mais sutil, delicado, que reveste a nossa realidade transcendente. É o corpo que nos acompanha além dessa vida. É um dos elementos constitutivos do ser humano, o invólucro inseparável da alma. Dessa maneira, a gente faz essa pequena introdução. Estamos agora prontos para começar o primeiro bloco, são três blocos. Primeiro bloco, o livro Fonte Viva, o segundo bloco, As Parábolas de Caio Bachutto, escrito por Caio Bachutto, e o terceiro, a obra principal, que é o livro A Gênese, escolhido por vocês em votação nos programas anteriores. E hoje, relacionado não só ao conteúdo do livro A Gênese, mas também existe um traço de união entre o Fonte Viva e o Parábolas, de As Parábolas do Caio Bachutto. E hoje selecionamos o capítulo 168 do livro Fonte Viva, intitulado Entre o Berço e o Túmulo. E a frase selecionada é da Epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele escreve: não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E Emmanuel, meditando, refletindo nessa parábola assim, nessa frase assim, escreveu: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice na forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, um fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, ainda nós a casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Luiz. E estamos, né, Geraldo, comentando a respeito do Evangelho de Jesus, que com aquele corpo ele viveu entre nós 33 anos, o corpo sumiu, né, e voltou ao pó, e o seu Evangelho está aí há 2000 e tantos anos, servindo aí, né, para a nossa reflexão, a nossa meditação. E, na realidade, a doutrina espírita veio nos trazer uma informação que até agora a gente ainda está demorando para entendê-la, sobre a morte. Nós ainda não captamos que o nascimento é a entrada do espírito na matéria e a morte é a libertação do espírito da matéria. A gente sabe que os espíritos cansam de nos contar isso, que geralmente os espíritos, quando vão encarnar, eles estão receosos. Eles estão realmente preocupados, porque esse reencarnar, esse nascimento, na realidade, é a morte do espírito, porque é uma morte temporária, né? Por um período de 70, 80 anos, onde o espírito é enclausurado na matéria, e enclausurado como ele está, ele passa a depender das sensações do corpo físico que ele habita. Então, a sua capacidade de percepção fica altamente prejudicada, ele não tem acesso, né, às suas maiores experiências, tudo é assim de uma forma muito, muito dificultosa, e ele vive aqui na matéria numa limitação terrível. Ele vive muito limitado com todo o seu potencial. Então, esse nascimento, na realidade, é que é a dificuldade. E, no entanto, o tratamento que nós damos é completamente diferente. A gente trata o nascimento com festa e trata a morte com pesar. O que a gente teria que avaliar é como aquela criatura que desencarnou viveu a vida. Né? Então, essa é a mensagem. E esse é o convite. Que a gente possa entender esse trânsito. A gente se foca, e você vê que a humanidade está assim, né? O estágio que nós estamos passando é pura e exclusivamente por causa disso. As pessoas vivem na ilusão de que elas estão em plena atividade, quando, na realidade, elas estão completamente limitadas em todos os seus potenciais. Você assiste isso que nós estamos assistindo, essa briga pelo poder, essa briga para poder continuar se corrompendo mais, é uma insanidade total. E essa polarização, essa briga danada, seres humanos desencarnando, mas isso aí é o de menos. O mais importante é ver qual é que vai sobreviver. Vai sobreviver por alguns anos. Até agora nós não entendemos isso. Qualquer criatura que sair dessa guerra, eu, sem medo de errar, nenhuma delas vai superar 100 anos. E, no entanto, nós estamos aí nos engalfinhando, perdendo uma oportunidade terrível, exatamente porque nós não entendemos ainda o que nós estamos fazendo aqui. Eu comentei com vocês que eu estou lendo novamente, né, as obras. Eu já li o Paulo Estevão, já li o dois mil anos atrás, estou lendo aí o Ave Cristo, e vou ler a série toda, depois vou pegar o Leon Denis. E numa dessas obras, se não me falha a memória, há 2000 anos, Emmanuel comenta exatamente isso. A única finalidade nossa aqui é na busca pela verdade, na prática da caridade e na aquisição da humildade. E a gente vive completamente diferente disso tudo. E você observa que aquilo que se fazia em Roma há 2000 anos atrás, nós continuamos fazendo tudo igual. É impressionante como parece que a gente anda para trás. E aí a gente sabe, né, que, na realidade, praticamente a grande maioria só vai entrar nos eixos pela dor. Então, que a gente possa assimilar que a experiência na Terra só tem uma finalidade, é a nossa evolução. E que a gente aprenda a entender que, na grande maioria das vezes, que a gente lamenta porque a criatura está passando por um processo de dor, na realidade a gente deveria dizer graças a Deus. Porque nós não podemos nos preocupar da forma como a pessoa está sofrendo. Nós temos que nos preocupar é como a pessoa está encarando aquele sofrimento. É isso aí, meu querido Geraldo. O Luiz foi muito feliz ao lembrar que, ao reencarnar, muito daquilo que você é fica, de uma certa forma, abafado, restrito pela imposição do corpo físico. E isso foi muito feliz, essa colocação do Luiz, e isso justifica muitas coisas. Recentemente eu li as mudanças do psiquismo do espírito antes de nascer e depois que nasce. No mundo espiritual ele tem um comportamento e tal. Quando ele reencarna, muito daquilo que ele falou fica como que escondido. Ele passa novamente, como você disse, a adotar posturas que ele tinha como se fosse reencarnado há 1000, 2000 anos atrás. Mas, Alan, qual foi o seu entendimento sobre esse capítulo entre o berço e o túmulo, Alan? O meu amigo Geraldo, olha só, o Luiz realmente foi feliz quando ele lembrou do nascimento, né? Porque ali o título justamente é esse, entre o berço e o túmulo. Toda vez que nós ainda temos que encarnar no nível que nós estamos, né? neste planeta é porque ainda estamos no nível de expiação e provas, pelo menos a grande maioria dos reencarnados aqui. Entendimento básico, né? Entendimento básico. Então, se nós estamos precisando reencarnar, é porque alguma coisa nós deixamos para trás e nós precisamos lidar com ela até chegar ao túmulo. Então, felizes seremos nós se na vivência desta encarnação nós completarmos ela como espírito redimido, que é a grande convocação de Emmanuel em tantos textos. O que seria um espírito redimido? É aquele que eliminou da sua alma o mal. Então você vê, eu vou falar por mim essa, né? Que eu acho que eu vou reencarnar ainda aqui nesse planeta algumas vezes ainda, porque eliminar o mal do meu coração não está sendo fácil. Eu tento, me esforço diariamente, mas vira, mexe, e aí a gente tem que fazer essa autoanálise. Vem lá um pensamento abestalhado na cabeça da gente. E a gente fala assim, mas o que que veio isso na minha cabeça agora, né? O que que esse homem medieval está voltando aqui? Sai daqui, esse corpo não te pertence, era aquele outro que andava com uma espada, cara. Mas você vê que vai passando as reencarnações e a nossa evolução, graças a Deus, já hoje composta de uma autocrítica, que sabe quando a gente está nesse pensamento animalizado ainda, muito perto de um planeta primitivo e muito distante de um planeta regenerado. Que a gente possa, cara, nessa experiência, eu acho que esse é o grande convite. Se vocês. Eu estava aqui pensando também, enquanto o Luiz estava falando, que nós estamos aí já há um tempo, né, no Fonte Viva. Emmanuel, praticamente em todos os textos, ele tem uma essência: nos despertar para o foco desta encarnação. Ele está falando assim, ó, cara, você já pisou na bola nas outras encarnações, por isso que você está aqui. E se você está aqui, é para fazer o melhor e se transformar no espírito redimido. Aproveita entre o berço e o túmulo, aproveita essa estada no mundo, faça o seu melhor. Use seu tempo da melhor forma possível. É lógico que a gente vai estar cansado com o corpo físico, é lógico que a gente vai ter dias preocupados. Não é uma perfeição, porque senão a gente não estava aqui, a gente estava em outro nível. Mas é natural que a gente passe por esses processos. O que não é natural, não. O que não deveria ser natural é a gente se acomodar, é a gente permitir que o cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço psicológico, nos deixe numa zona de conforto e às vezes não é nem a melhor, mas a gente com medo de novas experiências, medo de novas frustrações, medo do diferente, a gente se prende em paradigmas, em ideias muito fixas, a gente cristaliza ideias em nossa mente como se aquilo fosse impossível de mudar. E eu afirmo para todo mundo aqui, tudo é possível de mudar, mas precisa só de uma coisinha, sua vontade para que isso aconteça. Então, acho que era isso que eu queria aí falar sobre esse tema. E eu escrevi errado aqui, que eu coloquei aqui, ó, capítulo 169, é capítulo 168, Oi. entre o berço e o túmulo. Eu estava falando aqui, estava olhando esse número, estava gritando no meu olho. Então, 168, tá bom, gente? Eu me enganei aqui. E o Alan falou uma. Lembrando o apóstolo Paulo, né? O salário do pecado é a morte. Enquanto pecamos, nós vamos nascer e morrer. E o Alan tocou Exatamente. num aspecto muito interessante que eu ia falar também. Cada texto do Emmanuel nesse Fonte Viva é como se fosse uma aula, como o Emmanuel como se fosse um professor. E ao final da aula ele dá uma dica para o aluno: ó, se você quer aprender a matéria mesmo, olha o que ele fala: como você agir do berço ao túmulo, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Essa é a dica final. Agora, como que é servir com humildade? Refletir, pensar, dominar as suas paixões, ouvir as outras pessoas, ler, orar, enfim, é um conjunto de atitudes que vai facilitar o entendimento e você vencer as provas dessa vida. Ô, Geraldo, a Vera fez um comentário aqui, Vera Calado, sim, e ela gostaria, sim, né? Ela está agradecendo a nossa fala do assunto e que ela gostaria muito de entender e aceitar esse processo de sofrimento como oportunidade. Ela disse que está complicado no momento. Ô, Vera, é o seguinte, não é fácil mesmo. Sim. Você acha que é fácil para mim, para o Geraldo, para o Luiz? Também não é. É, quando nós estamos aqui discursando sobre o assunto, saiba que os primeiros ouvidos que ouvem é o de cada um que está falando. Depois é o outro, né? São os ouvidos mais próximos da boca de quem está falando. E, normalmente, esse processo desse estudo, ele serve muito para a gente também que está aqui falando. A gente só está numa posição de facilitador do assunto, mas não necessariamente somos doutores na vivência desse assunto. Muito pelo contrário. Nós estamos num processo de aprendizado tanto quanto você. O processo de aprender... E aí não é gostar do sofrimento, sabe, Vera? Porque às vezes a gente também gosta do sofrimento, porque o sofrimento às vezes desperta a atenção dos outros, desperta a piedade alheia. Então a gente tem que também desgostar do sofrimento. Não é gostar, não. A gente tem que aceitar, é diferente de gostar, tá? É aceitar, você até usou essa palavra, o processo do sofrimento como uma oportunidade transformadora das questões pessoais. Então, quando a gente aceita, não quer dizer que tudo vai passar. Só que a nossa ótica, pelo que está acontecendo, ela é de construção e não de destruição. Tem hora que é difícil, mas a gente precisa respirar, lembrar da prece, contando com a ajuda inestimável dos espíritos, porque tem hora que sozinho, bom, tem hora não, sozinho no nível evolutivo que nós estamos, não damos conta. Usar os centros espíritas como uma ferramenta de apoio. Hoje tem muito centro espírita, eu não sei de qual cidade você é, que está trabalhando virtualmente, que tem até alguma coisa presencial. Converse com as pessoas, não se isole, troque ideias, porque é possível aprender com sofrimento. E talvez seja a hora que a gente mais aprende, mas é difícil, tá? Não, não imagina que vai ser fácil, é difícil, tá bom? Talvez, Alan, um bom primeiro passo para a Vera é não se revoltar diante da prova. Se você adquire essa postura de não se revoltar, você deu um passo importante para começar a assimilar outros momentos que virão, né? Alan, só uma coisinha também. A Vera talvez também esteja fazendo uma referência a tudo isso que nós estamos passando, né? E que isso aí, na realidade, o que nós assistimos é um duelo na busca pelo poder, né? E uma das primeiras orientações é que se fique em casa. Fica em casa, assiste a televisão, aí você tem todos os ingredientes para pirar, né? E essa semana eu fiz uma live muito legal sobre esse assunto. Ano é 2021. 2021 nós temos que vivenciar com a experiência de 2020. Então, nessa live, eu dou uma boa explicação sobre esse assunto. Tá bom, Vera? Ô Luiz, essa live foi gravada? Foi gravada. YouTube? Foi pelo YouTube? Foi pelo YouTube. É só procurar Luiz Guimarães 2021, você acha? Beleza, eu vou colocar. Pode entrar no meu Facebook. Tá, eu vou colocar o link aqui no nosso. Ótimo. Não, desculpa. Saúde. Vou colocar o link aqui nas nossas falas, no nosso chat aqui, tá bom? Tá bom, se não encontrar, me fala que eu te passo ele. Eu vou encontrar, sim. Então, tá bom. 9:54. Agora vamos começar o segundo bloco. E nós falamos sobre a humildade do comportamento entre o berço e o túmulo. E agora nós vamos entrar numa parábola desse livro do Caio Barchuto, Parábolas em si, de Jesus, a parábola do fariseu e do publicano. A parábola é interessante, a explicação do Caio Bar é muito interessante. O ideal seria ler, reler, né? Mas eu vou deixar isso ao Luiz e ao Alan. Essa parábola... aí o Alan pode publicar porque é curtinha. Pode ser. Vou publicar no Facebook. E aí, mais uma vez, extraído do Evangelho de Lucas. Então, eis a parábola. Propôs também a seguinte parábola a alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava dentro de si desta forma: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, estando a alguma distância, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este cresceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Luiz, que lações, que entendimentos podemos ter dessa parábola tão rica? Você vê que Jesus fala de dois personagens, que eram dois personagens que careciam, né, de um desenvolvimento maior. Mas um deles estava mais longe, porque ele era orgulhoso. O pior, a gente tem um ditado aí, né, popular, que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Então, ele se achava o máximo. E é justamente aquele que permaneceu lá na época de Moisés. Ele entendeu o Cristo como uma criatura que veio para menosprezar Moisés. Ele não entendeu que Cristo veio nos trazer um progresso, uma evolução, uma visão mais ampla do Deus único. E ele continuou naquela forma, né? naqueles rituais, naquelas coisas que Moisés introduziu, e as pessoas seguiram e perderam o espírito da coisa. E Jesus não, Jesus veio nos trazer exatamente a sabedoria de poder buscar o espírito da coisa. E Jesus, nesse caso, onde ele tá se referindo a dois personagens impuros, ainda imperfeitos, ele destaca o lado positivo de um deles. Ele mais ou menos diz assim: olha, o republicano é imperfeito e é orgulhoso. Esse aí está longe, porque ele não, nem se reconhece. Ele acha que está lavando, né? Ele acha que tá, é o máximo. Agora, esse outro não, ele é imperfeito, mas ele reconhece, ele sabe, ele tem consciência. Então, você observa que aí é um ensinamento muito, muito importante para nós. O Alan, até agora, ainda há pouco, estava comentando que nós três sentimos as mesmas coisas, estamos no mesmo estágio evolutivo do todos, mas já adquirimos a consciência disso. E quando você adquire a consciência, já é um passo à frente. Por isso que a gente insiste tanto com as pessoas para estudar a doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos nos coloca diante da realidade do que somos. E se nós aprendemos a enxergar essa realidade, a gente começa a entrever a nossa necessidade. E aí depois é trabalhar, é lutar para que o homem velho seja superado pelo homem novo. Essa luta de todos nós. Agora, quando nós ainda estamos tão enseguecidos que achamos que nós somos o máximo, que não tem mais o que fazer, que nós já chegamos à perfeição, aí então, meu filho, o caminho é longo. Porque primeiro vai ter que tirar essa escama dos nossos olhos, né? O Paulo se refere às como escamas que saíram dos olhos dele, ele não enxergava nada. E a partir daí, então, ele começa a ter consciência do que tem se melhorar. Então, nossa luta aqui é exatamente essa. Nós temos que aprender a enxergar, a ter a consciência do que tem que ser feito. Após adquirir essa consciência é que começa a nossa luta. Não é que o serviço está feito e está pronto, não. Aí é que começa o início da luta. Nós vemos aí, por exemplo, no exemplo do Evangelho. Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? Imagina, você junto com aquele que foi o espírito mais puro que habitou entre nós, você deu mancada 3 vezes e se transformou lá num baluarte do cristianismo. Isso aí é uma lição mostrando para nós que não tem essa história de eu pequei, eu não posso mais olhar nos teus olhos. Não, eu pequei. O importante é eu entender que eu errei e jogar aquilo para trás. O importante é o dia de amanhã, é para onde eu estou querendo ir. Se eu não tenho noção de onde eu quero ir, o amanhã realmente é problemático. Então, a partir do momento em que nós adquirimos essa noção, essa certeza, né? Tem uma música da Elis Regina que ela falava, né? Eu não sei de onde eu vim, não sei para onde eu vou, só sei que não vou por aí, né? Então é exatamente isso. Com o conceito da doutrina espírita, com isso que Emmanuel está nos colocando, do berço ao túmulo, eu preciso entender que nós temos que ir na direção da luz. É isso aí, Geraldo. Luz, Luiz, muito bom. Alan. Eu, aproveitando o comentário do Luiz, eu estava aqui, já publiquei lá no Facebook, inclusive, a parábola e o comentário do Caibar. Então, quem quiser, aproveita, vai lá, dá uma lida, porque ele esclarece bastante a questão, porque ele usou o fariseu e o publicano. O fariseu, ele era muito orgulhoso, né? Ele era muito austero com as coisas exteriores. Então, eles julgavam, né, os publicanos como homens desprezíveis, de baixa sociedade. Né? E por isso que eles julgavam eles pessoas injustas, aí por aí vai. Então, é interessante essa leitura desse comentário. Mas eu me atenho a 2 pontos dessa reflexão. Uma das coisas que Jesus combateu foi a hipocrisia. De várias maneiras ele combateu o hipócrita. Por quê? Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Sabe, se posiciona. Não fica em cima do muro. Era esse o convite de Jesus. Porque a partir do momento que a sua fala for não, não, também não é um problema. Mas você está se identificando com aquela linha. Você vai começar a entender e questionar por que você não se identifica com a outra linha do sim, sim. E quando você for sim, sim, também você vai se questionar. Você vai saber como você se posiciona perante cada assunto. E isso vai fazendo uma autocrítica que é muito saudável. A hipocrisia, ela esconde até de você mesmo os próprios defeitos. Né? Então a gente é hipócrita até com o nosso comportamento, se a gente não for de verdade crítico, né? Se não abrir bem os olhos. E com isso ele também nos mostra que um dos maiores defeitos que está muito próximo ao egoísmo é o orgulho. Né? O orgulho e o egoísmo, segundo o Livro dos Espíritos, é a raiz de todos os nossos males, né? De todas as nossas atitudes ainda um tanto quanto distanciadas do que é melhor. Então, por que ser orgulhoso? Por que ser vaidoso? Por que ser egoísta? Porque eu, de verdade, numa essência, sou muito hipócrita com o que eu realmente penso de mim e dos outros. Né? Muitas vezes o orgulhoso, o egoísta, ele disfarça o orgulho e o egoísmo, às vezes através de um polimento de comportamento exterior, social. Ele agradece todo mundo, ele é vaidoso com tudo, porque ele quer que todo mundo seja vaidoso com ele. Né? Então, a gente tem que abrir o olho com uma parábola dessa que as duas maiores lições, segundo aqui as palavras de Caibar, que ele traz para nós dessa lição, é sobre a hipocrisia e sobre o orgulho. O combate a esses dois problemas sociais tremendos. Era isso, Geraldo. Bom, é interessante. Eu só para destacar, isso que você falou, né? No penúltimo parágrafo do Caibar, quando ele fala: o orgulho é um dragão devorador que destrói todas as qualidades do espírito, enquanto a humildade, ao olhar de Deus, nos eleva à dignidade dos justos. Então, muito interessante, né? Que sirva como reflexão a todos nós. É, realmente, o que o Alain e o Luiz fazem é nos lembrar os bons raciocínios, a lucidez ao ler os textos, o cuidado ao falar, isso faz parte de todo um contexto espírita. Muito bem, meus amigos, nesses itens que nós estudamos aqui, o item 39 e 40, nós vamos começar o terceiro bloco fazendo aquelas perguntas. As duas primeiras, Luiz e Alain, fazem parte do bloco anterior, mas que estão numa sequência. E eu pergunto ao Luiz, considerando esses dois tópicos, Luiz, em que o Kardec fala que existe um entendimento um tanto distorcido do que seja o pecado original, que a Igreja Católica fala muito, outras religiões falam também. Então, eu pergunto a você, Luiz, qual o entendimento espírita do chamado, divulgado pecado original veiculado por outras religiões? As religiões consideram o pecado original como aquele pecado cometido no paraíso, onde Adão e Eva comeram do fruto proibido. Então, de uma forma que qualquer criatura que raciocine um pouco, ela logo vai descartar, é atribuído que todos nós, descendentes de Adão e Eva, nós trazemos conosco o pecado original cometido por nossos ancestrais. Então, aquele ato de Adão e Eva, de comendo o fruto proibido, imputa a todos nós a categoria de pecadores. E aí vem quando você estabelece, né, um conceito errado, você aí começa a vender soluções para esse conceito que você já carrega há tantos anos e agora não tem nem como tirar, né? Então, esse pecado original, ele pode ser removido com batismo. Você leva a criatura lá na igreja, ou lá no padre, ele é batizado, e esse batismo lava aquela criatura que está sendo batizada dos pecados, né? Que não foram cometidos por ele, né? Ah, e nós vemos lá uma passagem do cego de nascença que Jesus é questionado sobre aquele cego de nascença. Aquela cegueira seria proveniente de um pecado seu ou dos seus pais? Aí isso, você vê que o espiritismo estava longe ainda, mas o conceito espírita já estava introduzido aí. Então, se houvesse pecado original, faria sentido que aquele cego de nascença estivesse assim em função do pecado original. Mas, considerando as vidas múltiplas, né? As múltiplas existências, então aí se torna o pecado original da nossa origem, do nosso passado. Então, hoje, na realidade, a doutrina espírita interpreta esse pecado original como todas as mazelas que cada um de nós traz, oriundas das encarnações anteriores. Então, quando você observa aí todos os livros espíritas, né, principalmente esses romances, tal, eles estão carregados, né, dessa informação. cada espírito desse, em cada encarnação, aí encasando com o teu trecho original do berço ao túmulo, do berço ao túmulo nós temos exatamente a função de eliminar os nossos pecados oriundos do nosso passado. É nessa prática que nós limpamos os nossos pecados originais, que nada mais são do que as atitudes tomadas por cada um de nós durante as encarnações anteriores, que nós fizemos as maiores atrocidades, que é por isso que Deus nos abençoou com o esquecimento. Porque se nós nos lembrássemos, eu acho que nós três não ousaríamos estar falando para esse público. Está aí, Geraldo. Muito lúcida a sua explicação, obrigado. E aí, dando sequência, eu pergunto ao Alan, quando a gente observa as reencarnações, né, cada um vem com uma missão, uma tarefa, uma prova, uma dívida, uma dificuldade, mas uma coisa que se destaca e que chama a atenção do mundo são aqueles gênios que de vez em quando aparecem no mundo e eles fazem da vida dele uma coisa totalmente atípica, diferente de tudo. Eu, particularmente, já li bastante e gosto muito de ler a vida de Beethoven, que para mim foi um dos gênios da música e de toda a história da humanidade. Mas tem Leonardo da Vinci, tem Einstein. Alan, do ponto de vista espírita, como entender esses grandes gênios da humanidade? Bom, primeiro, para entender um gênio, tem que ser um gênio, não é meu caso, mas vamos lá. Assim, olha, é até uma prova da reencarnação, né? Alguém para tocar piano, eu não estudei piano na minha vida, não tenho ideia do tempo, mas eu imagino que você ter uma harmonia para tocar dentro de uma sequência musical, aquele monte de tecla que tem o piano, com pedal para abafar o som, aquilo é um aprendizado, Nossa Senhora, né? De muitos e muitos anos, de muita dedicação. Quando nasce um gênio com essa habilidade e nem precisa estudar tanto assim, da onde ele aprendeu aquilo? Da onde veio aquele aprendizado dele? Né? É uma pergunta que todo mundo tem que se fazer. Da onde veio essa habilidade de Einstein? Nossa, por que será que ele é melhor do que os outros? Em que momento ele aprendeu aquilo? Né? Quando foi o aprendizado daquilo? Então, o que acontece? A humanidade, ela recebe de tempos em tempos, em determinadas áreas do conhecimento, gênios, pessoas que estão mais versadas naquele assunto para impulsionar o crescimento da própria humanidade. Então, nós podemos falar assim, ó, um Bill Gates é um gênio. Ele surge no momento, mas o que ele fez não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil, mas ele fez. Ele fez. E ele proporcionou aí uma série de facilidades para nós hoje estarmos aqui na internet podendo fazer um programa ao vivo. Então, quem inventou a internet? Outro gênio. Eu nem sei o nome do cara lá, mas é um gênio. Aí você pode falar assim, quem inventou, olha aqui no Brasil, o Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, quando começa o trabalho dele das vacinas, né? Quem inventou a penicilina? É outra história que tem narrado até no... Tem na Revista Espírita, não tem, Luiz? Da penicilina? Tem, sim. Eu acho que tem da penicilina na Revista Espírita. Eu não tenho certeza, mas... Eu lembro que eu li há pouco tempo sobre isso. Então, assim, são gênios, são pessoas que vêm no mundo para facilitar ou para harmonizar, de repente, um músico. A gente fala assim, mas uma genialidade. E o Luiz, ele sempre lembra para a gente de um estudo aí das 8 inteligências, né? Existem 10 agora? Já subiu para 10. Vai subindo esse negócio. Então, já tem 10 inteligências, imagine só. Quem domina as 10 inteligências? Tem inteligência musical, inteligência espacial, inteligência matemática, inteligência emocional, inteligência intelectual de desenvolver problemas novos e assim por diante. Quem domina todas elas? Ninguém. Até hoje, ninguém. Então, o processo nosso é aproveitar desses genes, que são reencarnações de pessoas que se debruçaram, às vezes, por uma, duas, três, quatro encarnações sobre um assunto, e daí nascem com o intuito de impulsionar o progresso dos demais naquilo que ele investiu anos de trabalho e de dedicação. Muito bom. Alan, eu cataloguei e coloquei no segundo menu do meu site, Espiritismo, o quarto submenu, Reencarnação. Ali é Verdade. uma coleção de todos esses casos de crianças que nasceram já com uma habilidade. Nossa Se Senhora, que você puder legal. publicar. Eu vou publicar o link, tá? Aí Isso, o isso. pessoal vai lá buscar. Vou entrar aqui. Isso é Tá, e muito ó, interessante. só para completar aqui, a Vera, que nós acabamos de falar dela, ela agradeceu o nosso comentário e que ela fala que a pandemia nos reservou oportunidades para lives destas. Talvez não teríamos essa lição e ajuda. Deus abençoe. Sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Nossa, que Vera, bacana. calma, Vera. Tudo vai passar. Tudo passa, viu? Tudo vai dar certo. São 24 casos, Alan, dessas crianças que nascem já sabendo fazer uma coisa maravilhosa. Tá, Que coisa. me volta a falar onde tá? No segundo menu, Espiritismo, Ok. o submenu Ah, reencarnação. Reencarnação. Ok, já achei. Beleza. Eu vou colocar o link lá no nosso Facebook. Esses fatos mostram a supremacia do espírito sobre a matéria, né? O indivíduo é criança, adolescente e mostra uma maturidade que está muito além da sua idade terrena, né? Ô, Geraldo, aí existe um ponto que eu acho que que a ciência deveria ser, no mínimo, decente, né? E dizer que é o seguinte: não existe explicação sobre isso. O Espiritismo tem uma explicação que parece lógica para o assunto, entendeu? Admitir ou citar, Exatamente, né? admitir que existe uma explicação não reconhecida pela ciência. Perfeito, isso aí é uma das tarefas que todos nós espíritos devemos ter, né? Muito bem, dando sequência às perguntas e respostas, aqui no item 39 do livro A Gênese, o Kardec escreve assim: o espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos. E a gente fala, a gente lê e tudo passa meio batido. Eu pergunto ao Luiz: o que é espiritismo experimental? E o que esse espiritismo experimental revelou em seus estudos, para que todos compreendam o que é isso? Ô, Geraldo, eu publiquei também no Vadimec uma experiência que eles fazem. Você tem dois pneus carecas e dois pneus novos. Onde é que você bota no carro esses dois pneus carecas? Atrás ou na frente? Então aí o moço faz uma experiência num campo de prova. Ele coloca agora eu não lembro se é na frente ou atrás que ele coloca, mas em suma, quando ele Ele põe coloca na atrás. frente. Isso. Quando ele coloca na frente, o carro tem um comportamento. Quando ele coloca atrás, o carro tem um comportamento completamente diferente. Então, aí ele coloca: ah, realmente, então, é atrás ou é na frente, né? Então, o Espiritismo nada mais fez, e isso nós já estudamos lá no início, porque, na realidade, o Espiritismo não saiu de uma teoria e foi para uma prática. A teoria foi construída em cima da prática vivida. Então, em cima daquilo que os espíritos mostraram para Kardec, Kardec formulou a teoria. Então, eu vou falar sobre esse assunto de uma das únicas experiências práticas que eu tive na minha vida sobre o corpo espiritual. Foi bem no começo, quando eu me tornei espírita. havia um senhor que trabalhava com ervas, ele fazia remédios com ervas, e você sabe que nesses ambientes, o ambiente assim, é muito matéria, né? Muito. E aí um dia ele reclamou para nós que a esposa dele tinha assim, entrado num processo obsessivo muito grande. Ela estava bebendo cachaça e já não conseguia mais levantar da cama, vivia numa permanente embriaguez. Então ele queria que eu e a Diene fôssemos na casa dele. E eu pensei comigo, a Diene é uma médium ostensiva, né? E eu pensei assim, eu vou deixar a Diene fora dessa, porque eu sou que nem um cavalão, eu não sinto nada, né? Então vou lá e vou fazer a visita. Levei o Fonte Viva. Aí, quando cheguei no quarto, o quarto estava todo fechado, todo trancado, aquela escuridão total. Eu falei para ele, abre a janela. Abriu a janela, entrou aquele sol no quarto, porque era um sábado de manhã, o sol estava muito forte, entrou aquela claridade no quarto. A gente sabe a questão dos miasmas, como essa claridade age. Aí eu fiz a leitura do Fonte Viva e eu fui dar um passe na mulher. Quando eu estiquei a mão para dar o passe, o meu corpo espiritual ele começou a se expandir. Eu senti fisicamente aquilo se expandindo como se fosse um balão de gás inchando. Então, aquilo se expandiu e foi adquirindo um volume imenso e deu assim, um movimento como fizesse uma limpeza em todo o ambiente e jogasse para cima. O gatinho que o casal tinha deu um miado. Eu só senti aquele miado e, como todo bom curioso, eu abri os olhinhos e olhei para baixo, né? O gato estava todo esticado, fazendo... Parecia que estava morrendo o gato. Ele assimilou todos aqueles miasmas que estavam por ali, né? E realmente participou do processo. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Eu senti fisicamente esse corpo espiritual se expandir e efetuar toda a limpeza daquele ambiente. Resumo da ópera. Essa mulher dali, ela levantou. Foi praticamente, foi uma limpeza total, geral, no ambiente, na mulher, em tudo. Então, eu estou passando essa informação, que são as informações que nos vêm da vida prática. É? Então, tudo aquilo que nós vivenciamos na prática, dentro do Espiritismo, aquilo é informação, aquilo é conhecimento. A grande vantagem dos livros é exatamente isso. Quando eu escrevo essa minha experiência e outras que eu tiver na vida física, as pessoas vão poder assimilar a informação sem necessariamente estar passando pela prática. Quando você lê aquele livro da Ivone Pereira sobre obsessão e desobsessão, ela relata naquele livro 20 anos de experiência em trabalho de desobsessão. Então, a gente pode aprender, lendo num, dois dias, o que a Ivone vivenciou numa vida de 20 e 30 anos. Né? Então, o espiritismo prático que subsidiou o espiritismo teórico. Exatamente, foram as vivências que Kardec teve em reuniões espíritas, tudo anotado que ajudou a embasar os raciocínios para ele escrever as obras espíritas. Né? E dando sequência, agora começamos no assunto principal do tema de hoje, o Alan é um estudioso desse tema, e a gente ouve as pessoas perguntarem, o que é o perispírito? A gente ouve dizer, o que é o perispírito? Qual a sua real importância, Alan? Bom, você sabe que esse assunto eu sou apaixonado, né, Jean? Eu mergulhei no estudo desse assunto e a gente se envolve muito com ele. Então, eu poderia falar assim, de forma didática, quem primeiramente usou o termo perispírito foi Allan Kardec. Nós encontramos lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, item 4, perguntas de 93 a 95. Ele perguntando e explicando sobre algo que reveste o espírito, que se chamaria perispírito, que ele pega essa analogia dessa palavra, ele cria ela a partir do perisperma, que é aquela pelinha marrom em volta do caroço do abacate, sabe? Quando a gente abre o abacate, é o caroço, aquele caroção grande. Aquela pelinha marrom em volta do caroço é o perisperma. E ele usa essa palavra para chamar de perispírito, que seria algo que revestia o espírito. Na realidade, depois a gente vai avançar no assunto e vai perceber que não é bem assim a ideia de um revestimento, mas é mais do que isso. Seria um envoltório, né, usando a explicação de Zalmino Zimmermann, que era um campineiro falecido há alguns anos, que eu tive o prazer de assistir vários seminários e palestras com ele pessoalmente. Ele tem um livro chamado Perispírito. Depois eu pego ele aqui e mostro para vocês. Que ele fala assim que o perispírito é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os corpos espiritual e físico. Então ele faz uma ligação. Ele, quando a gente desencarna, nós permanecemos com o perispírito e o espírito. Aí isso é chamado de espírito. Quando a gente está encarnado, nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito. Esse perispírito, então, ele é feito da mesma matéria do corpo físico, os mesmos elementos químicos, mas de forma sutil, para poder comunicar as informações do espírito ao corpo físico e do corpo físico ao espírito. Então, quando nós ficamos nervosos, é pelo cérebro mental. Esse cérebro mental contamina nosso psiquismo espiritual. O psiquismo espiritual contaminado gera em nós, por exemplo, as doenças de origem psicossomática. É tudo isso, é para dar um exemplo prático do movimento, da atuação desse perispírito em nós. Então, a importância de estudar o perispírito é essencial para entender o espiritismo. Porque quando eu entendo que eu interexisto com esse corpo, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, e que o corpo que faz essa ligação é o corpo perispiritual, ele se torna essencial para o entendimento da manipulação, da movimentação da energia psíquica em nós e naqueles que estão na nossa volta. Eu sei que foi uma explicação um pouco técnica, mas espero ter podido esclarecer um pouco, Geraldo. É um corpo que não morre, como você disse, do Almino Zimmermann, ele é perene, né? Vai nos acompanhar Isso. a vida espiritual toda. Não, a vida espiritual toda não. Ele vai, É. ele nos acompanha enquanto nós estamos encarnados nesse planeta. Quando a gente muda de planeta, a gente muda de perispírito também. Dentro dessa realidade, eu quis dizer aqui, né? Eu Dentro acho que desse planeta. Dentro Dessa desse realidade, desse planeta. Exatamente, quando muda de planeta, esse perispírito tem uma outra arquitetura, uma outra planeta. Química, né? química, né? Porque ele tem que falar com o corpo que é feito da mesma química daquele planeta. E é até Então, interessante por isso. falar, né, que assim, o perispírito ele tem células, até a tabela química, existem coisas que existem aqui e existem lá também. Ele é dito assim, como se fosse semimaterial, não é isso? São termos que a gente pode usar para talvez explicar Facilitar o de entendimento. forma mais fácil o entendimento. Talvez eu possa ajudar com um exemplo que o William Crookes fez experiência. O espírito materializado, ele aspirou uma substância chamada barita. Essa substância, ela continha carbono. E quando ele expirou, eles coletaram a substância e constataram que aquele corpo espiritual, ele absorveu o carbono, ele queimou o carbono. Olha que interessante, assim, interessantíssimo isso daí, né? Mas muito bem, dando sequência nesse assunto, eu pergunto ao Luiz agora, Kardec escreve no item 39 que o até antes de falar, quando a gente faz medicina, todos vocês, Luiz e Alain, a gente começa a estudar na célula. E todos os raciocínios são embasados nas reações físico-químicas, biofísicas, a fisiologia, a fisiopatologia da célula para frente. Entenda? É o estudo do movimento das células, das reações químicas no corpo biológico. Feita essa colocação, eu começo a pergunta, Luiz. Kardec escreve: o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e num sem número de afecções. Aí eu pergunto ao Luiz, com essa consideração que eu fiz da medicina, com essa frase de Kardec, de que maneira o perispírito pode determinar as doenças, Luiz? Geraldo, a gente cansa de ver exemplo de crianças que os pais não fumam e ela traz questões fisiológicas no corpo espiritual e que transmite ao corpo físico. Entendeu? Então, são aquilo que a gente fala que são doenças kármicas. E, na realidade, o corpo espiritual vem contaminado de outra encarnação. A partir dessa encarnação, com um novo corpo físico, que é uma página em branco, esse corpo físico ele funciona como uma esponja. Quando ele absorve do corpo espiritual essas afecções, escoando no corpo físico na forma de doença. Então, esse escoamento nada mais é do que uma liberação daquele comprometimento que está no corpo espiritual, e a gente deve fazer a leitura disso como uma benesse. Na realidade, ali, quando a gente vê aquele sofrimento, e aí entra a pergunta da nossa ouvinte, quando a gente vê aquele sofrimento, a gente não enxerga naquele sofrimento um benefício, porque a gente não tem conhecimento. Agora, quando a gente tem esse conhecimento, a gente compreende que ali se passa um processo que a gente, através da ciência humana, nós desconhecemos. Mas poderíamos estar mais avançados com relação a isso. Tudo bem? É interessante, Luiz, acho que eu já comentei com você. Quando eu participava de um grupo espírita no Rio de Janeiro, ficamos sabendo que um pai desencarnou por tuberculose avançada. E aí foi aquela tristeza, passado 3, 4, 5 meses, a filha dele começou a manifestar as aparências de tuberculose. Radiografia típica, aquelas cavitações, tudo. E aí ela foi levada para um centro espírita. E aí viu-se que o pai não tinha aceitado a morte e estava do lado da filha. E foi feito um trabalho encosto. E foi feito um trabalho para ele sair da filha, porque sem que ele percebesse, ele estava obsediando a filha, né? E aí ele foi retirado do lado da filha, todas aquelas imagens radiológicas, os sintomas desapareceram. O Geraldo, eu tive uma experiência prática de uma senhora. Eu estava pintando o nosso centrinho lá num domingo à tarde. Aí ela apareceu lá no centro e disse assim: vocês dão passe aqui? Eu disse: damos sim, amanhã vai ter passe. Aí eu perguntei para ela: por quê? Está sentindo alguma coisa? Ela assim: faz uma semana que eu não consigo dormir. Eu disse: como? Uma semana? Ela assim: não consigo dormir, estou em pânico. Morreu alguém na família? Meu marido. Morreu de quê? Do coração. Teve um ataque cardíaco. A senhora sente o quê? Eu sinto o coração. Eu sinto como se o meu coração tivesse... Aí, a senhora já fez o eletrocardiograma? Já fiz, está tudo perfeito. Ela foi na segunda e eu encontrei com ela na quarta. Eu perguntei para ela como é que tinha sido. Ela entrou na fila do passe, ela tomou o passe, foi para casa, chegou em casa, ela disse assim: tomei um banho, era 9h30, 10h, tomei um banho, dormi até o outro dia, 6h da tarde. O que aconteceu? Na fila do passe, aquele marido que estava agarrado nela, Por que que ele estava agarrado? As religiões não nos ensinam que nós somos espíritos, que nós não morremos. Ele, quando teve o ataque cardíaco, seu corpo caiu no chão. Seu corpo caindo no chão, a família se debruçou sobre o corpo. Ele tentava falar para a família, eu estou aqui, não estou morto, não. Mas a família não via. Como ele não entendia o que se passava, o que que ele fez? Ele se agarrou naquela que ele confiava, que era a mulher. O seu corpo espiritual passou a transmitir para o corpo espiritual dela todas as sensações que ele tinha. Ela foi no médico, o médico não encontrou nada, porque aquelas vibrações eram do perispírito dele. Né? Então, como ele estava na fila e os espíritos se aproximaram de uma forma bondosa, tudo bem com você? Ué, mas vocês estão me vendo? Ninguém me vê? Não, nós estamos vivendo, porque nós estamos na mesma dimensão. Afastou, levou, acabou o problema. Exatamente. Entendeu? Agora imagina se essa mulher procura aquele recurso que é oferecido aí, cobra R$400 por sessão, para tirar o encosto. É, a gente só tem que deixar claro uma coisa aí, esse alerta do Luiz é importante, mas tanto na história do Geraldo quanto na história do Luiz, existe um fator aí que é importante a gente lembrar, que a pessoa encarnada atraiu a presença daquele espírito desencarnado e ela é responsável também por aquela presença espiritual. Por quê? Ela pode ter ficado muito triste, ela pode ter ficado muito sensibilizada com aquilo, um apego muito grande ao marido ali, a pessoa que ela gostava, ao pai, a sei lá quem for, e aquele espírito se aproxima por afinidade mental. Então, não é que na morte a gente tem que esquecer de quem morreu, mas a gente tem que tomar cuidado com o nosso pensamento para que o nosso pensamento não fique canalizado na dor da separação, mas sim no suporte àquele espírito desencarnado. Só estou falando isso porque às vezes a pessoa pode falar, ah, então, se tiver um espírito perturbando, eu vou lá no centro espírita, o pessoal tira de mim. Ele pode tirar até aquele, mas vai aparecer outro, porque se você não mudar seu pensamento, né? Então não existe uma mágica aí, é só para a gente passar um conceito aí, tá? E, Alan, quando a gente fala em pensamento, parece uma coisa muito abstrata, pelo menos a maioria das pessoas vê o pensamento como uma coisa assim, sem definição, sem forma, né? E o Kardec escreve no livro A Gênese que o perispírito é o veículo de transmissão do pensamento, fecha aspas. Aí você vai no dicionário, o dicionário nos ensina que o pensar é um processo de raciocínio lógico, é a capacidade de julgamento, dedução ou concepção. De que maneira o perispírito pode ser o veículo de transmissão de processos tão tênues e imateriais? Essa pergunta é muito importante, Geraldo, por quê? Porque ela suscita uma série de dúvidas quanto ao estudo do perispírito. Nós temos aqui a Maria Alva, que também perguntou para nós, eu vou aproveitar a pergunta dela para responder isso. Também gosto do assunto do perispírito e tenho várias dúvidas. O perispírito carrega alguma memória de outras encarnações ou doenças ou só o espírito? Então, Maria Alva, respondendo exatamente você, não carrega memória, ele transmite memória. Quem guarda memória é o espírito. Ele carrega, o perispírito, memórias da última encarnação no sentido de forma física. Ele carrega, por exemplo, a pessoa morreu com um tiro no coração. Dá um exemplo meio fatal aqui, né? Um tiro no coração. Ela pode nascer com um novo corpo, porque o perispírito vai ajudar na formação do novo organismo físico, com alguma deformidade no coração no mesmo lugar que ela levou o tiro na última, se ela não perdoou o agressor. Então, há uma gravação fisiológica da memória do corpo físico no perispírito, mas não da memória espiritual, a memória do espírito. Agora, olha como que Kardec fala. Ele é o veículo de transmissão do pensamento. Ele transmite o pensamento do espírito ao corpo físico e as impressões do corpo físico que nós captamos através dos nossos órgãos dos sentidos ao espírito, por consequência. O Bruno pergunta aqui para nós: o perispírito acompanhará o espírito pela eternidade na sua evolução? Eu já respondi, Bruno, falo que não, porque o perispírito ele acompanha o nosso corpo espiritual enquanto encarnados nesse planeta. Quando nós mudarmos de plano de material, nós trocaremos de perispírito, tá? E o Eduardo Fonseca, ele fala assim, ó, para explicar a forma do perispírito, costumo usar como analogia aquela pele que reveste a gema do ovo. Você vê a gema, mas quem dá a forma é a pele. Eduardo, é uma forma de explicar, mas ela está em analogia com a história do perisperma do Kardec. Ela tem uma certa falha, porque o perispírito, ele não reveste o espírito de forma fisiológica completamente. Ele se justapõe. Eles são corpos interligados e, ao mesmo tempo, interdependentes. Não existe uma fronteira entre um e outro. Eles estão tudo junto. Como é que o pessoal fala hoje em dia? Tudo Tudo junto e junto e misturado. misturado, né? Tudo junto e misturado. Não existe uma fronteira específica. Pedagogicamente, a gente pode falar do revestimento e tal, mas ele deixa a desejar quando a gente vai mais fundo no assunto, tá? Ele não é bem assim a forma, tá? E aí é interessante. Só um ponto. A explicação do Alan, às vezes, pode dar origem a um pensamento de que é um outro perispírito. E, na realidade, a expressão é exatamente essa. Ele se reveste dos fluidos do outro ambiente, né? Porque esse perispírito, inclusive, é uma discussão filosófica lá já, que já vem lá do Leon Denis, né? Se ele, até que ponto esse perispírito acompanha? Então, é uma coisa que não tem definida. Alguns acham que o espírito, quando fica puro, acaba o perispírito, né? Mas esse perispírito acompanha aquele espírito na sua evolução, revestido dos fluidos do ambiente onde ele vai viver. Eu ia falar exatamente isso, Luiz. Faz de conta que o Luiz, o dia que ele desencarnar, vai reencarnar em Saturno. Esse perispírito dele aqui está adaptado à realidade da Terra. Isso. Quando ele for para Saturno, ele vai se utilizar de outras condições para refazer esse perispírito com as condições de lá, né? Então, Exatamente. Outro perispírito, porque ele precisa se comunicar materialmente ao corpo físico que vai tomar forma naquele lugar, com a mesma Exatamente. formação química, tá? Então é só isso aí, porque Faz o meio de campo. porque muita gente confunde isso, que o perispírito acompanha a gente pela evolução toda. Não é assim, tá? Ele muda. Se mudar de planeta, ele muda. Ele acompanha a gente nesse planeta, porque ele é composto dos elementos químicos desse planeta. Eu só quero, para exemplificar isso que o Alan falou, tem uma história que registra como fatos espíritas, né, de um personagem no Rio de Janeiro. Ele tirou um cochilo e ele tinha dois amigos que estavam na Europa passeando, e esses amigos tiraram uma fotografia lá. E nesse inteirinho, esse amigo pensou neles. E a fotografia captou eles três lá, né, no local. Tá? Então, só para você ver como a coisa se materializa e é inclusive detectável. E aí, dando sequência aí, tem uma pergunta que eu faço ao Luiz. Eu achei muito interessante, Luiz. A pergunta é assim: uma vez que a fisiologia, que a gente estuda na faculdade de medicina, é o estudo das funções e do funcionamento normal dos seres vivos, dos processos físico-químicos que ocorrem nas células, como entender essa expressão de Kardec, quando ele fala atributos fisiológicos da alma? O Geraldo, assim como existe o meu fígado, existe o meu corpo, meu fígado espiritual. Os nossos órgãos físicos, existem os órgãos espirituais. Então, assim como você tem uma fisiologia do corpo físico, você tem uma fisiologia desse corpo espiritual. Esse assunto, ele teria muito... E por que que a gente bate tanto na tecla de que a ciência deveria encarar a questão do espírito? Por quê? Para se debruçar sobre o assunto de forma acadêmica, de forma a estudá-lo. Hoje, esse estudo você tem aí por uma meia dúzia de abnegados espíritas, e nem sempre esses abnegados são especialistas na área, alguma coisa assim. Então, se a ciência se debruçasse em pesquisar, em levantar as dúvidas, em levantar os questionamentos. Eu vou te passar aqui um questionamento, por exemplo, que eu tenho. Quando você vê lá no Livro dos Espíritos, ele menciona a questão, por exemplo, pode haver um corpo sem alma? Os Espíritos dizem que sim, né? E esse corpo, na hora de nascer, ele nasceria, mas não teria condições de viver. Aí eu pergunto, como que esse corpo foi formado? Entendeu? Se não existe um espírito com um corpo espiritual. Então, são questionamentos que precisam ser estudados, precisam ser aprofundados. Não é que o espiritismo já tenha resposta para tudo. Agora, Perfeito. É motivo de estudo. É Perfeito. motivo de estudo para quem se debruça sobre aquele assunto. Se a gente não tem a ciência se debruçando sobre o assunto, realmente a coisa fica, né, fica mais demorada, vamos dizer assim. Eu acho que o Espiritismo foi uma grande porta que se abriu para a gente caminhar e daqui a pouco surgirão outras informações, né? Mas dando sequência, eu sei, Alan, que essa pergunta que eu vou fazer ela é hiper, super extensa. Mas só para você trazer algumas coisas superficiais que está aí nesse item 40, a gente ouve dizer, fulano tem a vista dupla ou a visão à distância, ou fulano é sonambúlico, ele tem sonambulismo. O que são essas coisas aí, vista dupla, visão, sonambulismo, não? Vamos respirar. Sabe, gente, deixa eu falar um assunto assim para vocês, antes de responder para o Geraldo. Em 2003, 2002, 2003, eu sei porque eu tenho um autógrafo do Zalmino em 2004, num livro que eu ganhei da minha esposa. Então, eu lembro que é 2002, 2003. Eu comecei a reler a Gênesis e comecei a fazer todos esses questionamentos que nós estamos recebendo aqui dos nossos amigos que nos acompanham aqui, né? É um assunto muito extenso. Para vocês terem uma ideia, eu fiz três seminários de 3 horas diferentes sobre o perispírito. Para eu fazer três seminários, eu li todas as obras que citam perispírito no movimento espírita e fora do movimento espírita. Eu li muita coisa e ainda considero que eu tenho muito a aprender sobre o assunto. Só para mostrar para vocês a dificuldade, é um assunto que ele entra no campo científico. Eu fui obrigado a estudar física, vibrações, frequência, sintonias na parte física. Eu fui obrigado a estudar uma série de outros assuntos eu estou tendo uma dificuldade com a minha conexão na internet aqui. Vocês viram que eu tá sumindo, voltando, mas se cair, nós continuamos o jogo, beleza? Então é difícil a gente explicar, às vezes, numa resposta rápida dessas, que a gente não tem muito tempo, toda a amplitude do assunto e responder a todas as dúvidas dos nossos ouvintes. A Elizabeth, inclusive, pergunta assim: se o perispírito muda conforme a reencarnação, como outro perispírito guarda impressões do perispírito anterior? Elizabeth, é o que eu estou falando. Não é uma resposta rápida. Eu teria que falar para você aqui de uma série de assuntos basilares. Mas a pergunta que o Geraldo fez ao Luiz responde muito isso. Ele é responsável por atributos fisiológicos da alma. É esse perispírito que guarda essa memória fisiológica para ser, numa das propriedades do perispírito, o estruturador, o modelo organizador biológico do corpo físico que vem nascer, tá? O Francisco aqui ia falar que o Luiz já colocou que ele ia colocar que não só muda o perispírito, mas diz-se que quando nos purificarmos, ele se desaparecerá. Não é bem assim, Francisco. Essa afirmação não é assim, tá? Ele não desaparece dessa forma, não, tá? Isso não tem essa informação. Mesmo porque nós não temos muita informação de espírito puro. Então, a gente tem pouca informação da espiritualidade sobre espírito, pouquíssima, e sobre o que acontece com o perispírito nesse nível de pureza. A Tá gente lá está na frente, né? muito na frente. A gente, antes de pensar que ele vai desaparecer um dia, nós temos que usar ele como ferramenta de estruturação e formação fisiológica do nosso corpo físico e, ao mesmo tempo, objeto de purificação, de comunicação com o espiritual. Bom, mas respondendo, desculpem esse preâmbulo todo aí, é que ele é necessário para talvez incentivar as pessoas a esse estudo, como o Luiz já falou hoje, como o Geraldo já falou hoje. O nosso incentivo maior do nosso programa é que todo mundo estude, né? Porque realmente a gente tem pouco tempo, né, para explicar muitas coisas. Imagina essa Geraldo, pergunta do Geraldo. Fala, Luiz. pode publicar aí também do Vademécum, são 274 livros espírita que falam sobre o assunto. Nossa Bom, então, vocês Senhora! imaginam. Olha, e eu tenho o prazer de ter lido todos esses, e não sei nada, tá bom? Só para vocês terem ideia. Então, dando sequência. Ah, quer Mas falar, Leandro? peraí, agora vamos à pergunta, né? Olha a pergunta que o Geraldo me faz. O que são esses estados conhecidos como vista dupla, visão à distância e sonambulismo? Não é simples da gente explicar se a gente não for ao estudo do perispírito. Todas as manifestações mediúnicas têm a ver com o corpo perispiritual. Então, é ele que, com todas as suas propriedades, por sinal, até hoje tem classificado 19 propriedades desse corpo perispiritual, é ele que oportuniza a vista dupla, a visão à distância e o sonambulismo. Como esses estados funcionam, eu vou me dar o direito de não responder, porque vai ficar mais confuso do que explicado na minha fala. Mas o objetivo era esse mesmo, Alan, é levar ao perispírito. Falou, ó, tudo depende de um modelo organizador que Por isso estabelece. que o Kardec é sábio. Ele disse assim: emancipação da alma. Isso. Resumiu. Luiz, Mas agora explicou, vamos lembrar disso, né? dando sequência aqui, Luiz. Todos nós, de maneira assim, dentro de uma caixinha, a gente entende assim: passado, presente, futuro. Nós estamos dentro de uma caixinha. Como é que tem alguns indivíduos sensíveis, médiuns, que têm a presciência ou o pressentimento de que algo vai acontecer? Como é que funciona a captação de algo que ainda não aconteceu? Ô, Geraldo, existe a presciência, né? E existe também a questão do passado, que ele vem embutido no estudo da intuição. Tudo aquilo que nós já vivenciamos e aprendemos no passado, ele está embutido nesse rol de recursos que eles surgem no momento oportuno em forma de intuição. Quando nós reencarnamos com uma programação evolutiva. Então, nós traçamos, de forma geral, algumas vivências que nos levarão àquele progresso, àquela evolução, àquela experiência. Essa vivência ela vem marcada de uma forma, como seria, de uma forma, nessa memória perispiritual, de forma que a gente sabe que vai ter que passar por aquilo ali. E aí, em várias ocasiões, a gente tem a visão dessa condição futura. Às vezes, não se tratando de coisas nossas, os espíritos podem nos trazer com relação a ocorrências no espaço, na civilização, né? Com o intuito de nos admoestar da existência do espírito e da capacidade dele prever essas coisas. São aquelas questões da profecia, né? Aí entra já no campo da mediunidade. Entra no campo onde pode ou não existir esse intercâmbio com o plano espiritual, onde nós recebemos a informação de lá ou ela está contida no nosso corpo espiritual através do planejamento que nós fizemos. Isso aí, existe um termo conhecido na popularidade que chama déjà vu, que é aquelas cenas que a gente parece que já esteve naquele lugar, parece que já viu aquilo antes. Interessante. Isso aí, Geraldo. Muito bom. E aí, eu acredito que vai ser a última pergunta que eu vou fazer ao Alan. Todos esses fenômenos que eu estou pedindo para vocês são exatamente assim, passar coisas bem rápidas, se possível, né? A gente ouve muitas pessoas falar assim, houve uma aparição. Alan, o que é uma aparição? E se der tempo, fale alguma coisa sobre transfiguração. Olha só. Vamos falar rápido. A aparição é quando um espírito deseja ser visto. Então, ele melhora a condição de percepção dos que ele quer que o veja temporariamente para ser visto. Ele se materializa. Ou ele se materializa e todo mundo vê, ou ele melhora a condição de todo mundo ver e é visto. Seria uma aparição, ele aparece, mas há muito de ectoplasma que ele precisa para fazer com que aquele corpo espiritual sutil se densifique a ponto de ser visto pelos olhos das pessoas que estão ali, tá? Só estou falando de uma forma grosseira e muito rápida, tá bom, gente? Transfiguração é uma palavra que já remete a um outro fenômeno, que é uma alteração da figura que nós estamos vendo aí, da forma. Da aparência. Existem alguns médiuns que conseguem esse efeito ao, por exemplo, permitir que um espírito se manifeste através do corpo físico dele a ponto de impregnar, ele permite isso, a ponto de impregnar a sua forma física quando esse está falando como ele. Então, uma mudança de forma física seria mais ou menos assim, grosseiramente, vocês me desculpem a rapidez da resposta, as duas palavras que o Geraldo nos trouxe. Bom, são 10 horas e 58 minutos. Nós temos quantas mais perguntas faltam? Uma para cada um. Vamos fazer? Então, vamos fazer. Fecha o assunto? Essa. O pessoal aí de casa aguenta um pouquinho mais? Aguentar nós um pouco. Né? Luiz. Todos esses fenômenos que o Alan citou aí são milagres ou eles são regidos por leis naturais? E essas leis que sustentam esses fenômenos já foram inteiramente conhecidas? Geraldo, eles são todos fundamentados em leis naturais. Ainda conhecemos muito pouco disso tudo, né? Então, por isso que eu falei que o Kardec, de forma muito sábia, ele mencionou perispírito, emancipação da alma, outros já foram mais corpo espiritual, é duplo etéreo, corpo mental e outra coisa, que nós não estamos ainda na altura de ficar fazendo conjecturas sobre isso. Né? Eu acho que o Kardec está certinho, coloca a coisa sobre um foco só. Então, por exemplo, vários nomes desse, dupla vista, se englobam como emancipação da alma. A alma expandida, ela tem contato com o mundo espiritual e o vê com a sua visão espiritual. Né? Então, por isso que eu insisto tanto, a ciência deveria se propor a se debruçar sobre o assunto. Né? Porque o que, que ela tem que arremete nessa direção? Nada, ela não tem nada. Agora, ela dispõe dessas informações que vieram dentro do campo experimental, que ela teria por obrigação, como tiveram muitos cientistas, mas ao longo da história o que a gente se viu foi o seguinte, aqueles cientistas que não são dois ou três, são centenas deles, que se debruçaram sobre o assunto, eles tiveram dificuldade da academia, porque a academia pura e simplesmente não quer discutir o assunto. Ela simplesmente nega. Então, ainda tem muito por se aprofundar. Né? Mas muitos de vocês, médicos, por exemplo, mesmo sendo até materialista, às vezes se depara com essa situação sem ter consciência. Isso é muito comum. Quantas coisas... Você me relatou uma vez uma experiência que você teve operando lá um determinado elemento que você estava perdidinho. Aí você enfiou a mão lá e os espíritos cansam de descrever isso. Eles é que te dirigem, né? Então você praticamente... Então, por que isso é importante? Porque nós aprenderíamos a fazer aquilo que nos coloca em contato com o plano espiritual mais elevado. Elevar nosso pensamento, acabar com o nosso orgulho, adquirir mais humildade, porque tudo isso beneficiaria muito, muito, muito essa humildade. É isso aí, Jair. Só em meia dúzia de palavras, foi um ferimento por arma branca, uma faca. O indivíduo estava numa hemorragia digestiva imensa, chocando, ou você resolve o problema em alguns minutos, ou ele vai morrer ali. Então, é um momento que você tem que... Você não pode errar. E você acaba sendo beneficiado por algumas atitudes que você toma na hora. Você acredita que possivelmente alguém acabou ajudando para que aquilo tivesse um final feliz, né? Mas a pergunta que eu vou fazer ao Alan final, que eu acho interessante, talvez seja dúvida de muita gente. Alan, por exemplo, vamos citar duas condições. Por exemplo, aqueles pigmeus da África, ou então povos extremamente primitivos, descobertos em algum lugar aí. O perispírito desses povos primitivos, dos pigmeus, tem as mesmas possibilidades, as mesmas condições, ele tem tudo igual ao perispírito de um ocidental, do Luiz, de você? O perispírito é igual ou esses perispíritos são diferentes entre si, por serem um povo primitivo e o outro um espírito mais esclarecido? O perispírito é a mesma função, ele tem a mesma característica, ele é feito dos mesmos elementos. Talvez isso, quando bem estudado, poderia nos dar uma outra amplitude do ser humano, onde todos nós somos iguais em essência. Existe um revestimento físico diferente que oportuniza experiências diferentes necessárias à evolução de cada um de nós. O perispírito é feito dos mesmos elementos químicos em todos aqueles encarnados no planeta Terra. Esse perispírito, ele pode ser mais ou menos utilizado pelo espírito que tem aquele perispírito, mas ele tem a mesma potencialidade. Vai depender daí sim do desenvolvimento mental e intelectual para que o perispírito possa se depurar na sua comunicação espírito-matéria e que ele possa, então, necessitar de corpos mais desenvolvidos, falam agora, Joana de Ângeles, ela vem comentando que desculpe, estão trabalhando geneticamente nos perispíritos dos próximos reencarnantes para que esses perispíritos desenvolvam corpos físicos mais aprimorados para o mundo que nós estamos vindouramente esperando. Então, existe um trabalho, mas é de todos os perispíritos, não é para um perispírito. Então, foi uma ótima pergunta, porque isso nos dá mais um elemento de mostrar que todos somos, em essência, da mesma maneira, iguais. Muito bem, na nossa dimensão, o tempo passa. 11 horas e 5 minutos. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Amanhã estarei presente numa live do Sementes de Luz. Né? Então, aqueles que tiverem oportunidade poderão nos visitar no site do Semente de Luz. Um abraço a todos e um bom fim de semana a todos nós. Obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras. Uma ótima semana. Semana passada eu que estive lá no Sementes de Luz. Olha que gostoso, estamos dando sequência a um estudo bacana lá. É um centro de Piracicaba muito inspirado, com uma galerinha lá muito dedicada. E acompanhem o Luiz, né? Peguem lá o contato do Sementes de Luz para poder acompanhar várias lives, várias palestras que eles têm feito estudos, inclusive online. Aproveitem amanhã a palestra e, ao mesmo tempo, já pega o link lá do grupo para continuar o estudo da onde você estiver. Uma ótima semana para todos nós. Muito obrigado. E assim vamos encerrar o programa Exame Espírita. E a gente agradece a Deus e aos bondosos amigos da espiritualidade que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.